dorsal 3191, no 05 para pushback. Boas, o 40822. Tá, 3191, autorizado, pushback, chame para o táxi. Autorizado, chamada para o táxi, tá, 3191. Azul 4082, autorizado via Taxiway Alpha, reporte antes da Taxiway Juliette. Alpha antes da Juliette, chama bem. Taxiway 162. Uno 790, pushback acionamento, posição 62. Uno 790, autorizado pushback acionamento, reporte para o táxi. Uno 790, autorizado, chamar a táxi. Saída da El, suba para nível de voo 340. Gente, 340-3895. Gol 1-5-5-6, confirme pessoal da base. 143. Afirmativo, tá 3895, oi pro Aleta. Direto Leda, obrigado, 3895. Era pista 1-0, altímetro 1-0-1-4, chame a torre em 1-1-8, sumal 6-0. Indy Alpha 2-6-2, no ponto de espera, gol 1-5-5-6. Já mantém posição antes da Juliette, confirma pra mim por gentileza se tem contato visual com gate 08. Azul 4082. Prossiga. Tem contato visual com gate 08? A princípio sim, consegue ver o 7 daqui. Se eu conseguir ver o 8, confirma pra mim se ele encontra se ocupado. Aparentemente, não. Você vai manter a posição e vai aguardar, ele libera o push pro tráfego da Gol no mesmo. Aí após a passagem do mesmo, eu libero o senhor, ok? Mantém a posição e aguarda, por gentileza. A gente vai manter a posição aguardando o Gol. Good morning, go ahead, sir. 1-1-1-62, Gol 1-1-1-62, chame torre, frequência 1-1-8-6-12. 2-1-6-12. That's your flight plan, it's visual, okay? I will pay for you a share departure, okay? But you turn it right and it's called 2627. Startup at short description for taxi call tower 118.6 at 21014. Olimpo, could you confirm person on board, please? O mais direto é o meu de Serra Índia 20 para Serra Índia 20, está com dois de Belém, local 0115 no transponto. Do colado da Garicia, segue via DR. Sobrevoa a região de Mata Escura, próximo ao acesso norte, já permanecendo a disputa 500 GL. bordo, Natal, 2 horas de autonomia. Voo 9790. Vai contornar o pátio Índia Alfa, ponto de espera 718, decimal 6, altimetro 1014. Gente, voo 9790 Índia Alfa, bravo, na ponto de espera 26. Bordo 64, controle de Salvador. Autorizado chegada a mar e desça para nível 050, QNH 1014. 86, alterna Campinas, autonomia de 3 horas e 47. Gente, vai receber passagem ao tráfego da Gol à sua esquerda e vai seguir a retaguarda do mesmo via pátio Índia Alfa, ponto de espera 118.6, altímetro marca 1014 para 3.19. Canal passageiro nave, pátio Índia Alfa, 118.6, no ponto de espera 1014 para 3.91. Azul 4082, atenta ao tráfego da TAM que vai iniciar o táxi após ingresso via Juliette para o 08. Da passagem ao TAM, vai via Juliette para o 8402. Fala Salvador, bom dia, Oxanel 6200 para Alfa. Oxanel 6200, bom dia, prossegue via Alfa Juliette para o 04. Alfa Juliette 04 é o mesmo, 6200. Bravo Delta, agora 2-3 afastado de Feira de Santana. Quanto faz isso, o Maquiário propõe altitude de tráfego para a toque arremetida, chamar o retorno de Salvador. Tango Juliette, Bravo Delta, plano modificado de áudio 5-8, desse em condições visuais. 1.500 pés. Salvador, bom dia, um voo por na onda, amanhã 2, tudo pronto. O na onda, amanhã 2, prossegue via Alfa, me chama de Juliette. Via Alfa, chamarei a sua Juliette, ó, na onda, amanhã 2. Mais 5, chame centro, frequência 125, decimal 10. 25, 10, 3895. Um bom dia, um bom serviço. Bravo Delta, na escuta. Juliette, Bravo Delta, na escuta do controle. E Salvador, Gol 790. Gol no 790, contato radar, nada, colagem, sub e manteu 370, saída Puka. Para o 370 na saída Puka, 790. 2, ingressa via Gillette pro 5. Salvador Boa, tá 3491 decolado, perfil da El, 1900 pés. Tá 3191, no contato radar na decolagem, submantém nível 340, sai da El. 0 da El, é possível voar na proa de Block? Não é teu perfil da saída, tá 3191, temos aeronave na mesma saída. Afirmativo, então mantenha o perfil aí aguardando a possibilidade da proa. Tá 3216, assume edificação, chegada Mari, desce e mantém 050, ajuste altímetro 10014. Mari, Mari 150, final 3804, assume edificação, chegada Mar e desça e mantém o nível 060. Ajuste altímetro 10014. Gol 1556, chame o centro Recife na frequência 1251, alterna 1335. Bom, e Oscar Hotel? 251, a partir da segunda? 13325, gol 1556. 3325, gol 1556, obrigado, até a próxima. Autoriza pro de Aracaju, gol 9790. Mantém o perfil da saída, gol 1790. Mantém. Gol do 64. Estou autorizado a descida até 2010. Ajuste o altímetro 1094, informe estabilizado, final do procedimento RDS, é que foi pista 10. No 790, chama o centro Recife agora na frequência 12545, alterna 134.5. 3545, 345, 790, obrigado. Salvador. Boa tarde, Azul 476, passa 220 para 150-2309. Azul 4076, aciona identificação, chegada Mari, desça e mantém o nível 070. Ajuste de altímetro, Salvador 1014. Desce 070, 1014, identificou, Azul 476. Tan 3191, chama centro Recife na frequência 1251, alterna 13325. 251-3325, obrigado, boa tarde. Boa. Controle Gol 962, bom dia. Gol 962, acione identificação. Chegada Mari, desça e mantém o nível 080. Ajuste altímetro 1014. Aí vem, na Mari, desce até 80, o 962 D14. Informa o tráfego do Max Beto Romeu, Romeu 44-500, pede próxima posição do ano, não irá interferir na sua aproximação. Paciente, está com o tráfego do Monte 10. Paulo Salvador, voo 9846, ciente da informação e de autorização 350 Mateo. Salvador, voo 9864. Voo 9864, aguarde para 4. Entra na sua escuta. Salvador, eu chamei a linha 2103, acidente número 54 para autorização nível 380 Galeão. Nível 380 será coordenado, nós temos o 360 disponível, já pré-autorizado. O senhor copia ou aceita a coordenação? Gente, o número 2 para a cópia, mantém-me, escuta e aguarda, por gentileza. Desculpa, eu falei, aceito o 360. Gente, comandante, número 2 para a cópia, só um minuto, por favor. Olimpo 29, na escuta? Tower, sir. Approve the taxi via Alpha, Juliet, Inu, and Hold Point Tower, 108, decimal 6, altimeter 1014. Está pronto para a cópia? Está vindo com o gol 864, pronto para a cópia. Polo 864 de Salvador para Maceió. Nível de voo autorizado 370 via Upper Whiskey 58, Orago, direto, saída Puca, Aracaju. Transponder, após decolagem curva à esquerda, transponder 5570, frequência do controle 120.8. Autorizado Maceió 370 via Upper Whiskey 58, Orago DCC Maceió. Decola na saída Puca, transição Caju, com primeira curva à esquerda, aciona 5570, controle 1208, gol 1864. Gol 1864, cotejamento correto, chame para acionamento push. Reportará gol 1864. Paulo Salvador, com boa tarde, CP 5367, tente na Índia, autorização para João Pessoa. Trip 5367, aguarde para a copa. Escuta. Oxané 6213, pronto para a copa? Oxané 6213, de Salvador para o Galeão, nível de voo 360 via Upzulu 10, SMAP, direto Lúvito, direto Bravo, Bravo Charlie, saída da El, Leda, Bridge, após decolagem curva à direita. Transponder 5553, frequência do controle Salvador 120 decimal 8. Oxalé 6213, cotejamento correto, chame para acionamento e puxa. Trip 5367, pronto para quadro? Prossiga, você escuta, 5367. Trip 5367, de Salvador para João Pessoa, no nível 190, via Golf 677, saída Puca, Aracaju, após decolagem, curva à esquerda, transponder 5564, frequência do controle 120, decimal 8. Autorizado 190, para João Pessoa, via Golf 677, saída Puca, transição Aracaju. Primeira curva à esquerda, aciona 5564, controle 1208, Trip 5367. Trip 5367, cotejamento correto, chame para acionamento push. Semana para acionamento push, 5367. Salvador, boa tarde, Oxalé 6254 com a informação de autorização Rio. É 6254, está pronto para a cópia? Gente, 2001, Cadu Externo, completo o sinal do procedimento, chame torre na frequência 118, decimal 62. Meia bota. Então 3804, desça para 2000 pés, ajuste altímetro no 014, informe o final do procedimento LS, X-ray, pista na 0. 3804, desce 2000. Estimativo, informe o tráfego do Max Lector Romeo 44, a 700 pés, indicação, próximo à posição duna, não irá interferir na sua aproximação. 3804, gente. Mas se lesão deu ponte no altitude, 750 pés, vai tentar mexer o pairado no local. Do controle de Salvador, 190 decimal 8, Oxalé 6254. Oxalé 6254, confirmando transponder 5575, chame para acionamento push. 5575, camarada, 6254. 4000, azul 4776. Solo Salvador, gol 1864 no gate 10 para puxa estranamento. Azul 4076, vai atingir 4000. Desce e mantenha 2000 pés, azul 4076, forma estabilizado. Ajuste altímetro 1014. 2014, autorizado, vai reportar estabilizado, azul 4076. Localizador, visual. Gente, são 3804, completado o procedimento. Chame torre na frequência 118 decimal, meia dúzia. 1-1-8-6, 3804. 962, pode fazer o X-ray? Disse mantenha 2000 pés, gol no 962. Ajuste o altímetro 1014, informa estabilizado final do procedimento. Adeus, X-ray. 2014, X-ray, gol 962. Salvador, boa, 4463 da Azul com a Índia, 180 para Ilhéus, para Costa. Azul 4463, Salvador para Ilhéus, nível de voo 180 via Golf 677, Yankee Lima Hotel, sede da El Lida. Direto, decola da pista 10, transponder 5560, frequência do controle 120, decimal 8. 8, modo, uma informação índia na sua demais. 38, corrigindo, total 9889, desça para o 050, chegada mais, ajuste no 014. Informativo para 050, na Mari, 1014. Azul 4076, complete a aproximação, torre 118, meia dúzia. Torre 1862, azul 4076. X-ray Alpha, chame antes do X-ray Juliette. Aqui na Alpha, chama antes da Juliette, X-ray 296. Salvador, gol 1864, 77 a bordo, 2:15 de autonomia, altera na Salvador, pronto para o back. Por gentileza, 77 a bordo, alternando Salvador com autonomia. 77 alternando Salvador com 2:15 de autonomia, o gol 1864. Gol 1864 vai contornar o pátio, Índia e Alfa, ponto de espera 118, decimal 6, altímetro marca 1014. Pátio, Índia e Alfa, ponto de espera 118, 6, gol 1864. 4-2-7, 4-3-2-9. 4-3-2-9, vai manter posição, vai aguardar. Vai aguardar, 4-3-2-9. 9969, corrigindo o gol 962, apenas essa informação entre Duna e o marcador externo da aeronave a 500 pés sobre o terreno, helicóptero Romeo 44, sem interferir com a aproximação. Positivo, 962. 254, pushback, portão número 1. 262, complete aproximação, torre em 1186. 26. Para o pushback, parte 3. Gente, a aeronave chamou para o pushback do parte 3, é manter o escudo e vai aguardar. A mensagem do sobre a do lado. O TAC 3804 prossegue via Alfa, me chamando de Juliette. Alfa, chamando de Juliette, TAC 3804. TAC 3206, avisou o contrato da Gol Sign do pátio? Sim, mas sim, o TAC 3206. O mesmo vai contornar até o ponto de espera. Fique atento ao mesmo, assim que ele livrar a Juliette, que ingressa via Juliette até através do 8. E quando lá, fique atento ao Palomir, que vai parquear o senhor no 11. Então, Gol, a Juliette, através do 8, follow-me para o 11, 3206. Afirma. O TAC 3204, assim que o tráfego da companhia, você vai seguir a retaguarda do mesmo via Juliette, vai para a posição 03 no pátio principal. 3204, seguindo para o 03. Solo é o TIP 5367-46 para o pushback. O TRIP 5367 está autorizado para o pushback acionamento, porém vai aguardar o táxi do tráfego da Uxané no 01, que está aguardando o taxamento no pátio, ok? Está autorizado o push, me chame quando para o táxi. Chamará o push, chamará o táxi. Uxané 6254, está condicionado. Tem o tráfego da TAM que vai parquear no 03. Assim que o mesmo estacionar, está autorizado para iniciar o push no 01. Após o TAM encostar no 03, iniciaremos no 01, 6254. Solo Salvador, boa, 1167, autorização Guarulhos. 9567, 1167, prepara a Eule da Bridge, aguarda a cópia. Eule da Bridge. Solo Salvador, azul 476, visando. Azul 4076, prossegue de Alfa, me chama antes do Juliette. Alfa, antes do Juliette. 3804, antes do Juliette. Então 3804, ingressa via Juliette para o 03. 10 para o 03. Azul 4463, pronto, cópia. Gol 967, pronto, cópia. Meia zero, total 9889. TAM 9889, desça e mantenha, corre, total 9889, total 9889, desça e mantenha 2000 pés, vigia altímetro 10 no 3, informe final do procedimento ILS, que foi pistola 0. Ativo, estamos descendo para 2000, 10 no 3, informarei ILS. Pelo 10, vigia pelo 96BH. Negativo. A rota que eu tenho aqui do senhor é o Pêsulo 10, ESMAP, AWAKE, é o Pêsulo 44. Então é o Pêsulo 10, ESMAP, AWAKE, é o Pêsulo 44 e após você segue de Guarulhos? Afirmo. Gente, 3-0 conforme a rota já complejada, 3-0, decola para sua direita, perfil da Euler da Brinde. O transponder vem no 3-0, 9-67. O 9-67, quando ele vai chama quando pronto para o push no 5. Solo 9-62 a gol. A 9-62 prossegue alfa, mantém antes da Juliette. Alfa chama antes da Juliette, 9-62. Como é o Oscar, prossiga? Próximo, está autorizado Siri 045, decola da 17 no Axé, após decolagem direita, restrito 1000 pés até o farol da Barra. Aciona código 0122, controle 120, decimal 8. Polo 22 é o seu código transponder, confirme pessoas a bordo. Solo Salvador, 5367 para o táxi, VOB 5252, autonomia de 4 horas na alternativa Aracaju. Aqui o Romeo Alfa para o salamento táxi, chama a torre, 102.6, altímetro 1013. 5367, autorizado até a saída do pátio 3, aguardando para prosseguir. Autorizado o táxi até a saída do pátio 3, visual com dois táxis assim, um da companhia e outro da Fortaleza. O azul 4076 vai manter a posição antes da Juliette e aguardar para prosseguir, ok? Tem duas aeronaves para sair do pátio. 4076, mantém posição. A aeronave está tentando contato com o solo, está muito baixo, faça um cheque por gentileza. Número 2 nesse setor, vai manter a minha escuta e vai aguardar. Salvador, 1997. Prossiga. Possibilidade de coordenar via Perizoro 10 após Brise, Perizoro 16 Brise. Somente com uma apresentação via CHG da sua companhia, tá? Eu preciso da autorização CGNA para sua decolagem nessa rota. Entendi. Então, só confirmando o final da rota. Um wake up, Upper. Ó, a gente tem a rota pra mim, é o seguinte, é Upper Zulu 10, SMAP, Awake, Mike India Alpha, Macaé e Upper Zulu 44. Ah, ok, Macaé e após Upper Zulu 44. Para o táxi, o Xané 6254, 98, autonomia de 3,40 Guarulhos. 198, 3,40 Guarulhos, Soltare? Não, 98, 98 é o PLB. Prossegue via Índia e Alfa, ponto de espera 118, decimal 6, altímetro 1013. Índia Alfa 1013, agora no altímetro, reportarei pronto. O 35367 vai seguir o tráfego da Xané via Índia e Alfa, quando do ponto de espera 118,5, altímetro marca agora 1013. Índia Alfa, ponto de espera 118,5, altímetro 1013. O azul 4076 está condicionado ao tráfego da companhia, o ATR, após ingresso via Juliette para o 02. Após o tráfego da companhia para o 02, 4073. Gol 1962, vai ingressar via Juliette para o 09 da Guarda do Azul. Juliette Portão 9, o gol 962, ó, prazo azul. Puxa, né, 6203, está condicionado. Vai coordenar com a equipe de solo assim que o tráfego da Azul parquear no 02, está autorizado seu início do push no 4. Puxa, acionamento azul 4463, posição 8. 4463, copiou? Prossiga para o 4463. Está autorizado para Ilhéus 180 Unido, seu decola da 10, cumpre o perfil da saída da El Leda, após direto Ilhéus. Após decolagem em curva à direita, aciona 5560 no transponder no 208, a frequência do controle. Assente, já havia copiado, mas vai cotejar novamente. 180 nível, via Golf 677, Liel, decola 10, direita, da El, Leda, direto, 5560, transponder 1208, é o controle. Estamos na posição 8 e solicitamos pushback e acionamento. Muito obrigado pelo novo cotejamento, mantenha a posição e aguarda, por gentileza, azul 4463. Vai manter. Fique atento ao solo, a gente vai parquear o senhor no 09. Positivo, follow metro, nós. 962. Tem um tráfego da Gol que vai parquear no 09, coordenando com a equipe de solo após a passagem do mesmo autorizado Pushman. Gente, passando o Gol, estamos autorizados 4463, obrigado. Poxa, né, 6213, autorizado Pushman, tá? 10 quilômetros para a Após a posição mais difícil de Alfa, intercepta aerovia Upper Zulu 44. Após Guarulhos, confirme? Afirma. Qual seria o fim? Perfeito, comandante. A autorização nossa vai até Upper Zulu 44. Mas o senhor mantém a minha escuta e vai ficar aguardando. Eu vou coordenar com o Recife para poder pagar sua rota completa, ok? Qual é o total 9889 de novo? Total 9889, prossegue via Alfa, me chama antes da Juliette. Marco da Juliette, 9889. Boa tarde, Alfa Romeo. 1864, chama-se centro Recife. Na frequência 12545, alterno no 34.5. 12545, 134. 85. É, obrigado. Mandou aqui Alfa Romeo, boa tarde. Romeo, acho que suba para 1000 pés, corredor achar na escuta do controle. Vamos através do farol da barra. Posso voar direto 045? Autorizado, direto. Siri, submantendo 045. 045, direto, pegar a bagagem. 3144, confio autorizado, direto? Autorizado. 44. Contato 6213. Alternado, Guarulhos, 3 horas e 43. Temos aqui 68 a bordo. Entendi, 68 a bordo, 3 horas e 46, Guarulhos, confere, Oxa. Aqui. Ingresso via Índia, ponto de espera, torre 118,5, altímetro marca 1013. Alfa ZLS 3144, avistado. Centitan 3144, completo sinal do procedimento Electric Activation, me torre na frequência 118.62. Torre 118.62, 3144, decolagem, bom dia. Controle Salvador, é o 6254. 6254, contato radar na decolagem, subi, mantenho 360, faz Adão. Para o 360, o senhor autoriza direto da El? Depois de 2000 pés. Após 2000, da El, então curvando a direita, obrigado. Alfa, ponta de espera 72, decimal 6, altimetro 1013, tenha bom voo. 1013, contorna, Índia Alfa, 18 metros. Voando da El 6254. Prossegue aquilo que me lembra. Aquilo que me lembra, mas é, me escuta e aguarda. Salvador, um bom dia, 3144, liberou? 3144, prossegue via Alfa, me chamando pela Juliette. Alfa, uniforme antes da Juliette, 3144. Aguardar, estou aguardando a autorização do controle para a sua solicitação, ok? Já resolvemos aqui, já estamos dentro da nossa via nota, você está pushback. Autorizado, pushback, acionamento, chama táxi. Autorizado, chama táxi, gol, 167. Bom dia, Brasil, passaria 2230, cruzando 200 em descida. Passaria do 2230, sem identificação, via chegada a mão. Desça e mantenha 2000 pés, ajuste de altímetro 1013, informe estabilizado, final LS, X-Ray. 1013, informe estabilizado, no X-Ray, passaria liberado para 2000, proximidade voadona. Obrigado, voa toque. Oi, toque. Toque, obrigado. Gente, Kilo Kilo Lima, apresentou o plano aqui em Salvador? Gente, então aguardo por gentileza que seu plano não consta pra mim no sistema. Controle de Salvador, boa tarde, TP5 367. 367, contato radar, nada, colagem, sub, mantém 190, saída PUC. 190 na PUC, 5367. Do pátio 3, o senhor ingressa com cautela via de leve para o 04, posição do pátio principal. Sala S, mantemos escuta e aguarda, por favor. Boa tarde, 6213, 1500, Israel Leda. Tele 6213, contato radar, sub, mantém o nível de voo 360, saída da El. 360, pode voar, Leda. Estou autorizado, voa da El. Tele 62. Prossiga 6254. Centro Recife agora, 1251, alterna 13325. 251, 13325, 6254. Decimal meio, altímetro, marca meio 13, tem bom voo, 11,67. Lima, na escuta. Em coordenação com a sala IS, o mesmo diz que tem o seu plano, só que está reiniciando o sistema e ele não consegue os dados para passar para a gente. Então eu solicito que só aguarde aproximadamente uns 10 minutos, ok? Para conta. Controle voo azul 4463, coisa 1000, Nadael. 4463, contato radar na decolagem, sou mantendo voo 180, CDL. 180, direto pra ela. Confirme o quilômetro, acho que pronto para a descida. Gente, o senhor está exato, está com 31.4 milhas, 1.5, na radial 239, 32 milhas. Eu me escuto agora, acorda por gentileza. Boa tarde, senhor. Pega pra vir preparar a barriga. Tomamos código direto. Confirme? Tomamos código após direto. Infelizmente não foi copiado, pode repetir? Momo, Mike, Oscar, Momo, saída, código, Kilo, Oscar, Golf, Bravo, uniforme e após direto barreiras. Ciente, 35, 4, 4, 7, 5, 5, copia a autorização. É, só um minuto, por favor.